Suicide Squad. C6224 no solo Zulu 0, ao livrar à direita, chame o solo em 121.9 e tenha uma boa noite. Ao livrar 121.9, CM1, 224. Solo, Xenem 1, 6224. 6224, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, Xenem 6224. Xenem 6310, chame Recife, 12545, boa noite. 2545, boa noite. para o táxi, o TAM 3305 com 142 a bordo, 3 horas de 25 de autonomia, alternando Natal. 05, 305, até o través do gate 06. Positivo, até o través do 06, TAM 3305. No 305, observar o ingresso da aeronave da Oceania para o gate 01, vai seguir a mesma para o ponto de espera, via Índia e Alfa. O ponto de espera vai chamar a torre 182195, QNH no 016, boa viagem. QNH no 016, segue a aeronave da Oceania, via Índia e Alfa até o ponto de espera, onde chama 118. 181895, frequência da torre, TAM 3305. 118. Boa noite, TAM 3305, vento de 140 graus com 8 nós, o altímetro 10 no meio, livre decolagem da 10. Positivo, 10 no meio, vai ingressar e decolar da 10, TAM 3305. Alfa 3305, decolou os 19, o controle em 120.8. Tenha um bom voo e uma boa noite. Afirmativo, controle 208, boa noite. Tá no finalzinho, mas vale a lembrança aí, parabéns pelo dia todo aí na torre. Ah, ok, obrigado, ok, obrigado, boa noite. Boa noite, até mais. Controle Salvador, boa noite, tá 3305. 3305, contato radar, suba ao nível 330, saída PUCA. Na PUCA, direto ao 330, 3305. Possibilidade 3305 voar direto a Aracaju? O 3305 pode voar Jamo, aguarde coordenação para voar Aracaju. Positivo, por onde Jamo, 3305. O centro instruiu que mantivesse a saída. Positivo, mantendo a saída, obrigado. Boa noite. Identifique chegada a mar e desça ao nível 050. 3305, chame Recife, 2545, boa noite. 2545, boa noite. Parabéns pelo dia da sua treinão PC e bom final de semana. Muito obrigado, comandante. Quatro, boa noite. Identifique, chegada é a Mari, vai descer o nível 060. Desça para 2000 pés, 2019, livre LS X-Ray. 2019 X-Ray aprovado, 3178. descida ou 9214? 9214, 2000 penhas, 1015. Está livre ali essa cruz. 2015, estabilizado visual, 3178. 3178, torre 1995. 1895, 3178, boa noite, parabéns. Opa, muito grato. Salvador, boa noite, UTAN 319.